tivesse feito magia, dizendo que voltava e nunca retornou. Lembranças de você, somente cicatrizes, doença que não sara lágrimas de dor. Seu corpo no meu corpo ainda tá. A sorte me roubou. Se for pra mim passar a vida te esperando, aqui eu estarei até morrer de amor. Cicatrizes, doença que não sara lágrimas de dor. Seu corpo no meu corpo ainda tatuado. Minha felicidade, a sorte me roubou. Se for pra me passar a vida te esperando, aqui eu estarei até morrer de amor. Porque chora, vida minha, a tristeza não vale seu pranto. Você vive tão sozinha, e ao lhe ver triste assim sofro tanto. Pegue a mala, mande embora, ouve bem o que vou lhe pedir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nesta hora, só pra vê-la cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nesta hora, só pra vê-la cantar e sorrir. Se apaga do seu rosto o martírio e a cruel solidão. Me revolta o desgosto que maltrata o seu coração. Me sorria, eu lhe peço, vamos juntos construir o mar. Meu carinho te ofereço, me proponho a pagar qualquer preço, só pra vê-la sorrir e cantar. Meu carinho te ofereço, me proponho a pagar qualquer preço, só pra vê-la sorrir. Felipe Falcão, Porque Chora, Lágrimas de Dor, Renan Raí, Teve Jean Giovanni, Cansei de Namorar a Solidão e Duas Vezes Você, César e Paulinho. Daqui a pouquinho tem mais. Só clássico sertanejo. Você ouve 87,9 em todo lugar, porque é a melhor. Vamos para o nosso break e daqui a pouquinho estamos de volta. A hora Ótica Visão informa. Já estamos na estação mais iluminada do ano, o verão. E para você proteger seus olhos do sol com estilo, saúde e beleza, vá à Ótica Visão. Na Ótica Visão, você encontra as novidades da nova coleção de óculos de sol das famosas marcas. Confira também a variedade em relógios e joias. Ótica Visão, na Avenida Presidente Vargas, 582, no centro de Dracena. E nas redes sociais, @OticaVisãoDracena. Sonha cursar medicina? Essa é sua chance. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Unifadra Dracena. E a melhor parte, sem prova presencial. Você entra com sua nota do Enem. Não perca essa oportunidade. Garanta seu futuro profissional. Para se inscrever, acesse o site fundec.edu.br. Informações ligue 18-3821-9004. 3821-9004. A sua melhor companhia. 87,9. Agora, a Clínica Radiológica Dracena conta com uma poderosa combinação de tecnologia de ponta. Isso mesmo. Agora os pacientes irá poder utilizar o aparelho de ressonância Magneton Flow, que conta com recurso de inteligência artificial com imagens de alta definição. Clínica Radiológica Dracena, na Avenida Rui Barbosa, 1730. Agende seu exame. 18-3821-4350 ou 18-99781-4031. Rede Multidrogas? É na Droga Zé. Toda linha de medicamentos, saúde e beleza. Multidrogas Droga Zé é farmácia popular e agora mais ampla e moderna. Entrega a domicílio. É só ligar. 3821-1164. Multidrogas Droga Zé. Na Praça Tupanhose. Dracena. Rede Multidrogas. Você ouve 87,9 em todo lugar. Porque é a melhor. Ei, você motorista que ainda não tem o aplicativo Digipare do estacionamento rotativo. Sabia que a Depark Zona Azul disponibiliza mais de 35 pontos de vendas credenciados no comércio de Dracena, onde você pode efetuar a compra do ticket da Zona Azul? E também disponibiliza em todas as placas de sinalizações um QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular e adquirir seu ticket via pagamento por Pix. É simples e fácil. É Depark Zona Azul. Em Dracena, GR Autoelétrica. Serviço de alternadores, motor de partida, ar-condicionado, baterias e instalação geral. GR Autoelétrica, com funcionários capacitados em ar-condicionados, em caminhões e em máquinas agrícolas. GR Autoelétrica, na Avenida Alcide Chacon Couto, 1108, bairro Metrópole. Telefone 3822-1501. Não perca todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o programa Domingão Sertanejo. Apoio. Borracharia Souto, consertos de pneus, de carros e motos em geral. Borracharia Souto, Rua Tupã, 1016, direção do Chiquinho. Em Dracena você pode contar com o Depósito São Pedro, desde o alicerce ao acabamento. Olha, só aqui você vai encontrar ferramentas, parafusos, forros, telhas, portas, janelas, parte elétrica e muito mais. Venha para o Depósito São Pedro, atendendo também aos sábados, domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Depósito São Pedro, na Avenida José Bonifácio, 2233, bairro Jardim Jussara. Telefone 3821-1683, direção Orlando. Venha para Trator Auto, comércio de peças e mecânica, com anos de experiência e credibilidade. Em Dracena, na Rua Joaquina Maria André, 436, no bairro Metrópole. Telefone 18-3821-5235. Direção João Ortiz. Domingão Sertanejo. Só aqui, na Rádio 87 FM Dracena. 87,9, a rádio que todo mundo ouve. 7:46. Isso que é música boa. Só toca saudade da boa. Só toca clássico sertanejo. Só toca clássico sertanejo. Sertanejo. Só clássico. Ei, já

João Mineiro e Marciano, esse meu coração sem juízo, Teodoro e Sampaio Lencinho e Memória Mato Grosso e Matias. Estamos ficando por aqui, amanhã eu volto para ficar com você, claro, para dividir histórias e compartilhar a música que marcou época. Beijo para todo mundo, nosso carinho, tchau, tchau. Eu tô curtindo, eu tô ligado, só clássico sertanejo. Se a moda é boa, não me envelhece, só fica muito melhor. Só clássico sertanejo. Canal 200. A rádio que dá um show. Fique ligado na sua rádio 87 FM Dracena. Atenção, você que dirige um Volkswagen e não abre mão de confiança, qualidade e experiência. Chegou a hora de cuidar do seu carro com quem realmente entende do assunto. Na oficina DK Volks, você encontra serviço especializado em toda a linha Volkswagen, Ford e Fiat. Com diagnóstico preciso, mão de obra qualificada com especialidade em carburador há mais de 50 anos. E contamos também com linha completa de óleo Motul. Venha conferir na Avenida Presidente Roosevelt, 1395, em frente à Padaria Delícia, em Dracena. Ligue 18-3821-2459 ou chame no WhatsApp 18-99603-7569. Oficina DK Volks, há mais de 50 anos cuidando do seu carro. Direção Júnior. Quer transformar sua festa ou evento em uma experiência inesquecível? Com Jacira Aleixo, cozinheira de eventos, o sabor é garantido. Ela prepara almoço, jantar, aniversários, congressos e eventos em geral, tudo com muito carinho. Entre em contato e peça mais informações. 18-997-26-2231. Anote aí. 18-997-26-2231. Jacira Aleixo, cozinheira de eventos. 87 FM Dracena. Tá com tudo. Tá na 87. Precisou de agilidade e segurança para chegar no seu destino? Mototáxi El Shaddai. Ligue 3822-1919 ou WhatsApp 99806-1919. Atendimento rápido, 24 horas. E olha só, pediu seu mototáxi do dia 11 de fevereiro a 4 de abril. Você estará concorrendo a 3 prêmios: uma cesta de Páscoa, um Pix de R$150 e outro Pix de R$100. Não é demais? Mototáxi El Shaddai, sob nova direção, Gustavo Lopes. E essa é a sua chance de dar mais atenção ao seu sorriso. Nem pense em adiar, hein? Aproveite este momento especial para cuidar da sua saúde bucal com quem entende do assunto. Tá esperando o quê? Entre em contato e agende sua avaliação. Odonto Company, Avenida Expedicionário 1277. Telefones 18-3821-4006 ou 18-99785-5602. Odonto Company, Dracena e Adamantina. Este mês, a Farmácia Cruz Vermelha preparou uma super promoção para você. São até 23% de desconto em medicamentos e produtos selecionados. E olha só, se alguém da sua família tem comorbidade, precisa de cuidados especiais ou utiliza a fralda descartáveis, aqui você encontra preços especiais. Farmácia Cruz Vermelha, na Avenida Presidente Roosevelt, número 584, Centro de Dracena. Telefone 3821-5064 ou WhatsApp 99633-5827. Farmácia Cruz Vermelha, cuidando de você todos os dias. Esta é a 87.9 FM Dracena, São Paulo, Brasil. Canal 200, uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e Região. 87. A pai deixou uma herança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinhos. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a bodona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto.